de um nome aclamar, não há outro igual, maior que este nome, não houve nem haverá. Este nome é que faz o meu ser nunca temer a dor. Quando vem a dor, é só clamar. É só clamar. É só clamar. O nome só. See you.